vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Antes tarde do que nunca, a esperança nos motiva. Eu já imagino que nós podemos conseguir. Sempre lutei e acreditei de modo otimista. Não é agora que eu vou desistir. Eu procuro a receita de uma tal felicidade. Deus é testemunha de que conserva a minha imagem. Evito erros não por medo, por obrigação. E me orgulho de não ter sido embalo da função. Tá ligado? Visão global de um paraíso. Sobrenatural, tamanha fé, é tamanho mecanismo. Minuciosamente o aprendizado me mostrou. Um passado inválido, um futuro esperançoso sou. Um livro aberto, mil histórias pra contar. Aprendendo de tudo um pouco, tentando não pecar e não errar. Sei que a paz é um mistério que sonhamos. Sei também que tudo é possível quando nós acreditamos. Vamos embora. Que esperar de braços cruzados não é saber. E não fica parado esperando acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Enquanto nós aqui lutamos de um lado, querendo ver a paz reinando entre a humanidade. Ao mesmo tempo os embalos fazem tudo errado. São aliados da ignorância, porra da dramaticidade. A violência francamente não agrada. Palavras em vão ou não, não valeram nada. Fim da madrugada, é só contar e ver. Não dou mais que 2 segundos pra você perceber que o descontrole é padronizado. É modelo, incentivo, truta é precário. Porém, jamais iremos desistir, então confia em mim. Estamos nessa de corpo e alma até o fim, sim. Solidariedade deve ser constante. O que quero pra minha pessoa, também quero para meus semelhantes. A ilusão não é a tese que ocultamos, pois tudo é possível quando nós acreditamos. Vem, vamos embora. Que esperar de braços cruzados não é saber. Quem sabe faz a hora. E não fica parado esperando acontecer. Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Todo amanhecer é um grande incentivo que nos fortalece, que nos dá otimismo. Melhorou, se ligou, o espaço foi mal preenchido. O domínio dos seus desejos, só você tem o controle então. Ter na alma uma visível retidão. Hey, faça boa ação, sem visar retribuição. Confraternizar, o amor reflete o sentido. A paz com Deus num verdadeiro paraíso tá aí. Seria tudo tão belo poder realizar o que sempre sonhamos. Eu tenho fé e luto pelo que eu mais quero. Pode crer, tudo é possível quando nós acreditamos. E vamos embora. Que esperar de braços cruzados não é saber. Quem sabe faz a hora. E não fica parado esperando acontecer.